Caramba Cast, está começando mais um querido sensacional Caramba Cast, isso mesmo, nosso 48º, já estou perdendo as contas de quantos casts a gente gravou. Estamos no 48º, isso mesmo. Bom galera, para começar o nosso querido cast, como de costume, e já está virando rotina, apresentar a galera que está conosco hoje aqui. Por favor, Tute! Fala aí galera, meu nome é Tute, é isso que eu tenho a dizer a vocês. Isso. E Rafa? E aí, galera? 48º, a gente já tá quase chegando nos 50. Quase. E vai ser emocionante, cara. Vai ser emocionante, falo pra vocês. É muito legal, né, Jair? Isso, vai romper barreiras aí carambísticas do nosso 50. É, nós. E galera, está aqui conosco também, por favor, a salva de palmas aí também para o Douglas aqui conosco. É, eu voltei. Eu tava lá em Abu Dhabi, mas consegui voltar. E aí, beleza? Abu Dhabi? O que você tá fazendo lá, cara? Caralho, você lê jornal? Pelo não, cara. Deus? Mas era pra você falar alguma coisa legal, né, velho? Não. Pô, era pra ela falar legal, pra eu ler jornal. Não, ele não. Segue o próximo. Roteiro da piada é foda, cara. Ah, não. Vamos aí, velho. Estamos ensaiando a piada aqui, meu Deus. Brincadeira, não ensaiamos. Foi no improviso. No improviso. Isso que fica uma bosta também, né? Enfim. Pelo menos fica natural. Vamos para os nossos queridos, amados comentários aqui, galera. Primeiro comentário é do Mark. Ele falou: eu acho que vocês falaram de todas as crianças prodígio que fizeram algo de bom de verdade. Como está o calor aí onde vocês moram? Aqui em Bangu, Rio de Janeiro, está muito quente mesmo e a única coisa para me refrescar é o ventilador de teto, que serve praticamente para nada. E o Caramba Cast 50 vai estar muito bom. Estou muito ansioso para ver esse cast. E o vlog do Tute voltou, estou muito feliz e agora só falta o portal Caramba voltar. É, vai voltar. Caraca. Já gravamos vídeo, estamos editando. Você pergunta como tá o calor, mas você mora em Bangu, cara. Bangu... Porra, cara, você mora no inferno na Terra, cara. Você tem que me dizer, mas Bangu é o lugar mais quente do mundo. Sabe o que que rima Bangu? Isso mesmo. Próximo Esse aqui é prodígio, mano. Não, cara. O que rima com Bangu é o próximo comentário. Matheus, ele mandou um vídeo que a gente vai estar colocando o link embaixo, que é de um garoto de 4 anos, ou 5, não lembro agora, que toca bateria pra caralho. No vídeo que ele mandou é ele tocando Toxic City do System of a Down. Ah, esse molequinho é gênio demais, velho. Moleque, é show na bateria. A gente toca melhor que eu, velho. Isso, o garoto... Nossa, foi mal aí, John Borra. Não, Douglas, ele tem 5 anos! Entendeu? É, 5 anos já tem. O bicho toca pra caramba. Enfim, e o próximo comentário? O próximo comentário é do Ranieri. Ele falou bem assim: e aí galera, aí galera do caramba, de boas? Vem crianças prodígio. Eu acho que essas crianças que são mais inteligentes que as demais têm sim que ter uma atenção especial. Mas é como vocês falaram, a maioria delas são forçadas, fica muito ridículo. Aí a gente aí falou: ei gente, vamos deixar as crianças terem infância aí, por favor, né? É isso que tem a dizer, beijo a todos. Você manda beijo pra um podcast que só tem macho, cara. Muito legal isso. É, fora a parte do beijo, eu concordo com esse moleque aí, velho. Tem coisa que faz com criança aí na televisão que pra mim devia ser passivo de processo. A criança fica lá sendo humilhada publicamente em prol do pai ficar rico, pô, qual é? Concordo. Isso mesmo. E valeu, galera, pelos comentários aí. Continue comentando, divulgando. Adicionando a gente no Twitter. Isso, caramba, tem tweetinho aí, vocês clicam no Twitter do caramba. E também agora tem perfil no Orkut, comunidade no Orkut. Estamos todos antenados na internet, nas internéticas, beleza? Então adiciona a gente tudo quanto é lugar aí. E galera, Caramba Cast 50 tá vindo aí. Esse é o 48, falta apenas com esse dois casts. E eu prometi dicas pro Caramba Cast 50, pra galera que tá adivinhando. Então vou dar uma dica para vocês, ver se vocês conseguem adivinhar então o que, que vem pelo Caramba Cast 50. Lá vai a dica. Pra galera que vai ao cinema, vocês conhecem, mas nunca viu. Nunca viu essa pessoa que vai estar conosco, mas vocês conhecem ela. Para as pessoas que vão ao cinema. Deu para entender? Deu para sacar? Enfim, pronto, já foi a dica. Conhecem a voz dela. Mas você nunca viu ele, hein? Mas enfim, foi a dica. próximo Caramba vai ter outra dica, vocês vão tentar assimilar mais ou menos as dicas aí e descobrir o que vem pelo Caramba Cast 50. Beleza? Bom, mas vamos para o nosso tema de hoje, nosso querido tema, que é HQs, história em quadrinhos, que viraram filmes. Isso, temos ótimos que viraram ótimos filmes, também tem uns que viraram... enfim. Mas, para começar a nossa divagação aqui, por favor, Tucci, cite algumas histórias em quadrinhos que viraram filmes. Pô, cara, assim, acho que a franquia, pelo menos na minha opinião, a franquia que mais me chamou a atenção, que foi a do Homem-Aranha, né, cara? Porque, porra, eu sou muito, muito fã do Homem-Aranha e tal. E agora deu até merda que não vai mais seguir a linha daquele Homem-Aranha, vai ter um Homem-Aranha Reboot, que vai começar tudo, até com outros quadrinhos. Porque, na real, o Homem-Aranha começou, tipo, completamente diferente, assim. Não tão diferente, mas já começou meio diferente. Tentou manter. Só que acho que o maior erro é que, cara, pra quem não sabe, o Homem-Aranha original não solta a teia da própria veia dele, tipo, da própria pele. Ele tinha, muito tipo, obrigado, que alívio ouvir você falando isso, velho. Ele tinha um aparelhozinho lá que ele usava pra soltar a teia, mas isso não foi um efeito colateral da aranha radioativa, cara. E eu acho que essa foi a maior merda, a maior cagada que já fizeram na história do cinema e HQ, cara. Na verdade, foi a segunda maior, né, velho? Não, tiveram várias outras, cara, tiveram várias outras. Qual foi a maior? A maior foi o Homem-Aranha não ser engraçado. Ele é engraçado, é? Velho. Ele é comédia, ele zoa os caras, velho. Ele não, caraca, é sério, velho. Todo mundo que já leu a revistinha sabe, ele faz piada com tudo, ele irrita os caras, todo mundo, ele é exportado. Tem. Entendeu? Não que o filme seja ruim, eu gostei do filme do Homem-Aranha, adorei, velho. Sério mesmo. Que é mais real, mas que é o desenho. É, sim, o desenho condiz com a HQ. Eu não entendo como é que o Stan Lee deu conta de assinar um roteiro que o Homem-Aranha não soltava uma piada pronta, velho. Qual é, velho? Ele faz isso, velho. Ele não é caladão igual o Tobey Maguire lá. Ah, e no Homem-Aranha 3, cara, caralho. Sério, se vocês acham que o Homem-Aranha começou a ouvir Simple Plan assim que a simbiose pegou nele, cara, sinto muito. Mas não foi nada disso no gibi, cara. Ele não começou a usar franjinha, nem passar lápis de olho quando chegou a simbiose. Aliás, a história da simbiose dava um filme, né, velho? Se o nego quisesse aproveitar. Porra, véio. Cara, sério, se tivesse trabalhado nessa porra direito, saía foda, porque a simbiose, cara, fudeu com o consciente dele, fudeu com o psicológico dele, o cara ficou completamente devastado e tal. Se afastou dos amigos, tava completamente... E não, nessa eu... não, cara. Nessa ele se sentiu mais seguro consigo. O quê? Porra! Não, o melhor foi porque a simbiose, no começo, quando ela ainda não tinha o domínio dele, ela... Isso na revistinha que eu li de 1989, eu tinha 2 anos. Eu comprei essa revista muitos anos depois, já velha. Ele ia dormir e a simbiose saía como Homem-Aranha negro à noite. Aí ele acordava todo quebrado, porra, e ele não sabia, porra, tô quebrado e eu dormi, o que aconteceu? Na época ele namorava a Gata Negra ainda, velho. E a Gata Negra ficava assim, porra, mas o Homem-Aranha falou que tava cansado e tá ali jogando teia, saca? Então, é uma história que dava pra ter aproveitado, foi muito divertido. Né? Porra, cara, não, também é parada assim, né? Ele não lembrava o que ele fazia com a simbiose e tal. E cara, a Gwen... Caralho, cara, onde que ele só conhece a Gwen quando ela tá pra morrer, cara? Não, não, mano. A Gwen é a lourinha do filme, do terceiro filme, cara. Primeira namorada. Que, cara, eles já namoraram e tal, porra. Eu fiquei puto com isso, cara. Eu fiquei muito puto com um monte de coisa. Acho que a única coisa que, tipo, que eu gostei mesmo foi o Jonah, cara. O chefe dele, moleque. Foi a única coisa que eu, pelo menos, particularmente gostei nos filmes. Não, assim, velho, não dá pra você querer cobrar que a adaptação seja perfeita, né? Tipo, não tô falando isso. Só porque tem coisa que é grosseira demais, né, velho? Você falou do Homem-Aranha. Eu gostei demais da adaptação do Homem de Ferro. Achei 10, assim. Principalmente porque o ator nasceu pra ser o Homem de Ferro, velho. O cara é igualzinho, velho. Tudo. Até na vida real ele é cachaceiro. É, ele conseguiu, assim, interpretar o Tony Stark mais ou menos do jeito que ele é, entendeu? Só que... Por exemplo, tem adaptações também que não tem nada a ver com a história, né? O Homem de Ferro, ele faz aquele negócio no peito, no filme 2, eles arrumam lá que ele tá sendo envenenado pelo paládio, não acontece nada disso, na verdade, ele, na história real, depois de um tempo, ele faz um transplante de coração e se livra do aparelho no peito, e aí ele passa a ter alimentação só na armadura, igual o War Machine, né? Não é daquele jeito ali que aconteceu. Agora, eu não ligo, eu acho que você pode adaptar um pouco, né? Ele não tem um relacionamento com a Pepper igual ele tem no final do segundo filme. Mas isso aí é legal, faz parte do cinema. O filme não vende sem aquilo ali. Então tudo bem, você pode fazer, eu achei que ficou até bacana. Mas você também não precisa estragar o negócio igual o Homem-Aranha. O que custava fazer uma cena de 3 minutos, velho, do cara inventando o disparador de teia, que é um dos negócios que mais tem, que é uma tecnologia que o nego persegue ele pra roubar dele. Então, assim, você não custa. Era simples de fazer, velho. Não tem justificativa pra você mudar desse jeito. Os caras vão lá e mudam. Então é isso aí que eu não gosto. Mas eu gostei do filme, eu tô falando assim, e gostei. Pesado. Não. Cara, de fato, assim, várias coisas assim, várias adaptações, tipo, eles sempre esquecem. Esquecem não, né? Tipo, eles falam, foda-se, cara, ninguém vai notar. E aí corta umas paradas que, tipo, por mais que pareça um detalhe bobo, é uma parada essencial, cara. Que tipo. Ah, cara, o Homem-Aranha teve, nossa, centenas e centenas e centenas de HQs. E, tipo, várias delas e várias foram relacionadas a essa parada do lança-teias, a essa parada da simbiose. Porra, tem uma saga inteira, cara, que é só sobre ele sofrendo com a simbiose e tal. E aí o nego vai e transforma isso numa parada boba, saca? É isso que pode com o filme. Que não dá atenção à coisa certa. E, porra, a atenção era, não, a aliança pra casar com a Mary Jane, não sei o que lá. Porra, aí é foda. É. Mas agora, por exemplo, é claro que não tem como se fazer adaptação 100%, assim. Mas acho que os detalhes mais reais assim a gente tinha que ter ficado. Tipo a paradinha de soltar teia pela veia, velho. Tipo, pra mim tinha que ser que nem era no HQ mesmo. Agora, por exemplo, eu sou mais fã do Batman. E os primeiros filmes, assim, não sei, mas o último, posso dizer mais do último, que eu vi, aquele que teve o Heath Ledger e tal, que ficou muito bom. Pra mim ficou um dos melhores. Assim, foi uma adaptação muito boa. Não tão boa quanto do Homem de Ferro, porque a do Homem de Ferro ficou muito foda, velho. Eu achei a adaptação do Homem de Ferro do HQ pro filme. Por mais que às vezes escape alguns detalhes, é óbvio que não tem como ficar perfeito. O Homem de Ferro retratou o Tony Stark como ele era realmente, como ele é realmente. E eu achei que o Batman também ficou muito legal. Mas o problema dos filmes do Batman não era nem com o herói em si, mas era com os vilões, né? Porque... Cara. Eles não conseguiam. Eles conseguiam fazer o Batman, mas eles não conseguiam fazer um vilão que retratasse o vilão do Batman mesmo. E aí no último eles conseguiram colocar o Heath Ledger como Coringa como um vilão, realmente o vilão do Batman. Eu acho que foi um dos poucos aí, que acertou, véio, né? Você coloca a genialidade do ator. Isso é igual o Neymar jogando bola, entendeu? Isso aí é meio que cagada, tá ligado? Você ter pegar um cara bom desse pra fazer, porque ele fez com gosto mesmo. E foi coisa de direção, saca? Também. Porque, porra, cara, na moral, eu acho que os vilões mais geniais são os vilões do Batman, cara. Charada, Coringa, porra. Charada, Coringa, porra, tem o Victor Zaz. Duas caras, moleque, Victor Zaz, o. Ah, pô, tem uma galera pra cacete, que agora eu não tô lembrando porque eu. Sabe o que é legal do Duas Caras? É que ele é um vilão certo. Tipo, ele fala, ele joga a moeda e decide o que ele vai fazer, né? Ele fala que a única coisa justa é o acaso. E ele tem razão, velho. O julgamento não é justo. São geniais. Quem tem o melhor advogado normalmente ganha. Tipo, o Duas Caras, como é que ele é louco? Falando que ele tá certo. Mas a gente tem que admitir que a lógica dele faz sentido, né? Com Mas certeza, no final das cara, contas, a moeda dele tem duas caras, né? Não só, não é cara ou coroa, ele não escolhe. Sim, ele sempre assim, escolhe o destino dele. O sarcasmo da parada, entendeu? Aham. Uhum. É isso que eu tô falando. É muito bom, cara. Porra, tipo, o Coringa, cara, a história do Coringa, que era assim, que ele era... Tipo, tem várias histórias. Tem uma que foi que ele foi despedido da empresa e tal. E aí ele meteu a cabeça numa parada radioativa. E aí corroeu a pele dele. Mas a mais genial, cara, é a que ele era tipo um psicólogo e tal, ele tratava assim da galera mais barra pesada, da galera louca. E ele até uma vez atendeu o Victor Zaz, que é o primeiro vilão do Batman, cara, que é um careca todo bombado e tal, cheio das tatuagens. E aí, porra, ele atendeu, mas não foi com esse cara não. Aí ele atendeu tipo um cara assim que começou a mudar a cabeça dele e depois de um tempo as consultas começaram a ser ele se consultando com o cara que ele atendia. E aí ele começou a se descobrir muito insano, muito insano e muito perturbado. E aí ele começou com essas paradas, com essas loucuras, assim, e foi evoluindo e virando Coringa, cara. Eu acho que é uma parada genial, saca? Todos os vilões do Batman, assim como Duas Caras, cara. Porra, Duas Caras, assim, tipo... Porra, de um lado justo e um lado injusto, mas sempre a injustiça dele ganha. Por causa do sarcasmo, da parada, da ironia da moeda, cara. É impressionante, cara. Tudo é muito bom. É, o último filme ficou muito legal. Mas, aí, agora, pra mim... Eu não sei vocês, mas eu acho que merecia um filme, assim, digno de Oscar mesmo, porque é um herói cabuloso, que é o Super-Homem, né, velho? Eu acho que, sei lá, eles deviam fazer, tipo, uma mega produção, tipo, muito grande mesmo pro Super-Homem, porque ele é um herói, porque ele é o herói mais forte, né? O Super-Homem, eu acho que ele tem várias histórias... É, do Super-Homem que são geniais, que se fosse posto em um filme ficaria muito boas mesmo. Eu não sei se tem uma história dessa que num quadrinho, hein, um HQ, que fala que ele tá lutando contra o Lex Luthor e tal, que o Lex Luthor nunca foi representado como ele é, e mesmo no seriado o Lex Luthor não é daquele jeito, né? Nossa, do seriado é o pior de todos. Exatamente, cara, não Lex existe Luthor é muito Lex Luthor, mais... cara. Porra, ninguém faz o Lex Luthor. Só o Lex Luthor do GB é o Lex Luthor, cara. E aí, o eu sei que ele tá numa briga com o Lex Luthor e ele fala que o Super-Homem fala assim: você tem noção de como é agir e morar numa cidade onde tudo pra você parece ser feito de isopor? E ele fala que pela primeira vez ele vai soltar os poderes dele. Ele dá um murro no Lex Luthor e faz ele atravessar, tipo, 20 milhões de prédios, assim, saca? Demonstrando a única vez que ele disse que realmente soltou os poderes deles e tal. E, tipo, pô, você pode colocar tantas histórias, igual do Hulk. O Hulk também tem tanta história massa, velho. Só que parece que eles não fazem uma adaptação tão legal, assim, pra esses heróis que são cabulosos, velho. Aquele filme do Edward Norton do Hulk ficou muito bom. Muito bom mesmo. Cara, a parada é... Todos os filmes do Super-Homem acabaram retratando ele como um herói foda, indestrutível, que aparece a Kryptonita, ele se livra da Kryptonita e fim de papo, cara. Mas aí que tá o problema, é o conceito do herói que é quebrado, pô. O herói é foda, cara. É isso que é paia, entendeu? Como é que você faz um filme divertido de um herói imortal, velho? Porque ele é imortal, velho. A única saga que eu me diverti vendo do Super-Homem foi uma animação... Que foi ele contra o Apocalipse, eu não lembro o nome agora, porque ele morreu, velho. Ele realmente morreu. O Apocalipse era tão foda que ele morreu. Então, assim, foi a única vez que foi divertido, porque eu olhei e falei, caralho, o Super-Homem morreu. Divertindo com a morte, né? É, porque, tipo, tem graça, você entendeu? Porque o Homem de Ferro, se o cara destruir a armadura, ele morre. O Homem-Aranha, se ele tomar, sei lá, uma cacetada de... um bilhão, sei lá, de qualquer coisa, de uma bomba, ele vai morrer. Tá com inseticida nele, ele morre. É, tipo isso. O Super-Homem não, velho. Super-Homem não existe arma na Terra que mata o Super-Homem. Pô, que legal. E agora? Agora deixa ele resolver tudo sozinho. Isso. Entendeu? É isso que eu falo, véio. Isso, é, vocês estavam falando aí também da superprodução do Super-Homem que não teve ainda. Tentaram. Teve várias, né? Mas nenhuma de sucesso. Então, tentaram fazer uma nesse Returns aí, em 2006, só que não foi pra frente. Cara, não foi... Foi, tipo, tiveram efeitos especiais, mostraram o quão foda o Super-Homem, tipo, uma bala bateu no olho dele, amassou, não sei o que lá. Porra, não, ele parou um avião com a mão. Mas, cara, tudo isso é tipo o Super-Homem fazendo coisas que ele faria... Super-Homem faz, no café da manhã. É, tipo, porra, não, agora eu vou parar um avião. Não, tem um bandido ali, vou parar ele pode fuzilar até no olho, que não dói. Cara, que legal, cara. E depois, não, Lex Luthor roubou a mulher que eu comi, vou lá atrás. Cara, não tem muita graça, saca? Tipo, o Gibi, cara, o Gibi e o seriado um pouco, mas o seriado, eu não tenho cu pra assistir o seriado. O Gibi... Você não tem cu. É legal porque, tipo, ele mostra, assim, o Super-Homem, cara, tendo que, tipo, aprender não ser o Super-Homem, saca? A ser o Clark Kent. Porque, tipo, é um problema do caralho, cara. Ele quer ser humano, saca? Ele não quer ter que ser, tipo, a babá da cidade. Ele tem senso de justiça. Mas o que ele queria mesmo era uma vida normal e tal. E aí ele se esforça pra tentar colaterar as paradas, assim. E nenhum dos filmes consegue retratar isso, cara. Isso. É, outra coisa também, eu tava vendo aqui. O Super-Homem foi o segundo super-herói que teve mais filmes. Ele teve 5 filmes. que foi o desse Returns em 2006, e teve os outros anteriores também, que foi lá pra década de 80. Tipo aquele que de vez em quando passava na televisão, que o Super-Homem dava a volta no planeta, ele voltava. Ah, esse é clássico. Esse é mítico. O cara dava a volta no planeta e o tempo voltava, cara. Coisa linda isso. E o Super-Homem teve 5 filmes. E a gente tava também falando do Batman. O Batman foi o que teve mais, teve 6 filmes do Batman. É, mas eu acho que a mega produção mesmo foi essas agora, né? O Begins e o Cavaleiro das Trevas, né? Isso. Acho que foi, cara, os melhores mesmo. Eu não gostei muito do Begins, falo sério. Mas acho que tinha que ter o Begins pra entender. Não, tinha. Mas porque, eu não sei, cara, é que eu não vi como o Super-Homem foi treinado, mas eu tenho quase total certeza que não foi assim. Mas se foi, tudo bem, mas eu não lembro, tipo, eu não lembro de nenhuma relação, assim, nas HQs atuais que eu li, que não passavam a história do Super-Homem crescendo, mas sim já o Super-Homem, não, o Batman crescendo. Só que, tipo, porra, Batman não teve relação, tipo, ele, porra, se perdeu, aí saiu pelas ruas, só que aí depois ele começou a se encontrar e treinou com o Kung Fu, não sei, eu não vi isso. Que não teve tanto, que não é tão sucesso assim, mas que é um filme muito legal, eu particularmente gosto, que é Hellboy. Eu acho muito legal. Porra, Hellboy é maneiro, cara. É muito legal mesmo. Hellboy. O maneiro do Hellboy, cara, é que, tipo, ele tem um senso de justiça, mas é um senso de justiça mais ou menos de mau humor, tipo, porra, que merda, tem gente se fudendo. Aí ele vai meio que de má vontade, mas vai, cara. É muito bom isso. Porque o Hellboy é um herói diferente. Porque você pode ver que os heróis, eles são, assim, ou pessoas humanas com poderes especiais, em muitos dos casos, ou pessoas que vêm de outros aliens, né? Tipo, que o Super-Homem não é um humano, né? Ele é um ET. Kryptonian. Ele é ali. Exatamente. Então, mas ele tem forma humana, mas e o Hellboy não. O Hellboy é um demônio. Se você for ver no filme 2, no Hellboy 2, cresce chifre nele lá, que tem aquele ritual. Ele é um demônio, só que do bem. É o poder do demônio! Se você for ver, ele é o contraste. O que as pessoas dizem ser mal, ser ruim, o demônio, é o herói. Então, eu achei muito legal mesmo, porque são coisas diferentes no Hellboy. Não que ele seja, não tenha tão destaque assim, mas eu acho que pode ser considerado um bom filme, sim. Cara, uma parada legal, que eu gosto, assim, tipo, em todos os gibis e tal, são as desdobras, assim, na história, saca? Tipo, porque, digamos assim, sei lá, Batman. Porra, Batman não é simplesmente um cara que decidiu vestir uma fantasia e sair batendo em vilões. Uhum. E eu acho legal, tipo, todos esses filmes que mostram, tipo, Batman Begins, por mais que eu não tenha gostado muito, assim, que eu não tenha visto muita relação com a HQ, eu acho legal quando fazem isso, que é mostrar, tipo, a origem mesmo, cara, que não é um senso de justiça natural, é uma parada que veio muito lá atrás, tipo, porra, Super-Homem nasceu em Krypton quando Krypton já tava meio que pra explodir, muito antes de explodir, aí, porra, o pai dele foi e mandou falar assim, não, foda-se, a gente vai morrer, mas tem que ter alguém pra salvar essa porra dessa família. Tasca essa merda assim na nave e vaza. Foi, saiu voando, fim de pau, explodiu o planeta, bababá. Aí, porra, cara, é uma parada assim, ele sempre foi um garoto diferente, cresceu. Batman, porra, perdeu os pais depois de uma peça e tal. Porra, de jeito bobo, saca? Eles simplesmente evitaram roubar e tal. E essas paradas assim são legais, cara. Você consegue ter uma empatia com o personagem, você se coloca no lugar dele. Cara, e porque tem muito personagem também, né? Se você for ver, tem aí o X-Men também, né? E eu achei muito legal o X-Men, porque por mais que tenha falhas e tal, todo mundo reclame, até o do Wolverine, né? Teve o Origins, né? Que teve Wolverine, que o pessoal não gostou muito. Mas, se você for perceber, tem muito herói, cara. Se você quiser pegar cada herói e fazer um filme dele, pô, estão produzindo filme agora do Capitão América. O Capitão América é espetacular, né, velho? Cara, o final do segundo filme do Homem de Ferro foi uma surpresa forte, né, velho? E eu tô doido, muito mais doido pra ver o cara do que o Capitão América. Capitão América, em particular, é muito bom, cara, porque ele representa, tipo, o exército dos Estados Unidos e tal. Mostrou, tipo, a supremacia do exército, cara. que eles criaram um cara muito foda. E aí? Porque, aí, porque foi o Wolverine e o. E o. O Capitão América, eles lutaram na Segunda Guerra Mundial juntos, não foi isso? Foi. Porra, mas. Agora, o que eu. Tipo, eu não gostei muito do final do X-Men Origins. Mas o que eu gostei muito, que é a parada, tipo, de fã mesmo, que gosta de detalhe bobo, é mostrar que o Wolverine não nasceu com as garras de adamantium. O que não é verdade, né, velho? O quê? Ele nasceu com as garras de adamantium? Não, no filme Origins, ele tem umas garras de osso. Aquilo não é verdade. Ele não, aquilo tem. Também não é. Entendeu? É isso que eu tô falando. Ele não tem as garras de adamantium. As garras foram dadas no projeto lá que deu o adamantium todo pra ele. Agora, o que eu achei ruim foi, tipo, o nego falar que ele tinha garra de osso e que só revestiu. Não é verdade. Ele ganhou as garras do zero. Ele só tinha exatamente. Um fator de regeneração. Não, pois é, cara. Tipo, o nego tentou corrigir, mas mesmo assim ficou foda. Mas, cara, a parada é, não dava pra fazer a parada inteira, né? Tipo, mas calma aí, ele nasceu com o poder de regeneração. Isso. Fator de cura ele sempre teve. Isso. Ele sempre nasceu teve. Foi isso. É. Ele nasceu com regeneração, só não nasceu com as garras. Exato. Aí depois que pegou adamantium e tal, as experiências lá. Aí, porra, não gostei muito daquela parada de arma 11. Aí, porra, bala na cabeça, não sei o que lá. A bala na cabeça eu acho que tem alguma relação. Acho que tem até um certo fundo de verdade, mas eu não gostei não. Aí eles fizeram essa adaptação do Wolverine. Mas o que eu mais gostei também do filme, tem o filme do Hulk, né? Tem o primeiro, eu não gostei tanto. Eu gostei. Mas, gostei ter sido, mas eu achei o segundo muito melhor, velho. Não, lógico. O segundo é muito melhor. Mas o primeiro não é ruim. Todo mundo, que esse filme foi uma bosta. Não foi, velho. Todo cara, mundo viu. Sério. Todo mundo gostou. Aí depois que a crítica começou a falar que o filme era ruim, aí todo mundo andou a falar que era ruim, sem o filme ser ruim. Olha, eu acho que o Hulk é um dos heróis com as histórias mais legais que tem. Porque o Hulk, por mais que ele seja talvez um dos mais fortes, às vezes até invencível, quando ele fica com muita raiva, ele é o herói mais instável que tem. Porque ao mesmo tempo que ele pode estar herói ali, às vezes ele pode perder o controle e não ser mais o herói, ser o vilão. Isso é verdade. Então, o Hulk, ele pode, tudo pode acontecer com o Hulk. Porque, por exemplo, o Super-Homem não. O Super-Homem, ele é bom e ele é forte e ele é invencível. O Hulk é forte, é invencível, mas ele é instável, porque você não sabe o que pode acontecer com ele. Se ele ficar com muita raiva e começar a destruir a cidade, entendeu? O Hulk é o herói mais forte, e empatado com o Sentinela. Depois é que vem o Super-Homem. Tem até um que você me contou, Douglas. A história daquele que ele fica com muita raiva. Na verdade é assim. Isso aí, você tá falando, é da Guerra do Mundo Hulk, né? Que foi, pra mim, foi muito bem escrito. Dava um filmaço, tá vendo? É isso aí que tinha que ser colocado no cinema. O Hulk é expulso da Terra por um conselho lá do Homem de Ferro, com o cara do Quarteto Fantástico, o Reed Richards. Eles entram num acordo de que o Hulk tá fora de controle, tá causando muitos danos, né? Então eles mandam o Hulk pra outro planeta, dentro de uma nave. Só que a nave cai, acho que no planeta errado, não sei, lá tá rolando uma guerra civil de uns alienzões lá. E o Hulk é jogado numa arena como gladiador, saca? Tipo, ele é encontrado, o nego prende ele e joga lá na arena. Só porque o Hulk é o Hulk, né, velho? Então ele dá um pau em todo mundo e aí ele vira o rei do mundo, velho. Tipo, a sociedade aclama ele e ele vira o rei. Aí ele casa com uma mulher lá, uma ET lá, e ela fica grávida e tal. Só que aí rola uma sabotagem na nave que ele chegou e mata ela, saca? E aí ele fica muito nervoso, velho. Muito nervoso. E aí ele acha que quem fez isso foi o Reed Richards, que armou a nave pra explodir e matar ele enquanto ele estivesse no espaço. Mas não foi. Foi outros caras que fizeram a sabotagem. Então ele volta pra Terra e declara guerra contra o mundo. Ele fala, eu vou destruir todo mundo, porque vocês não prestam, não valem nada. Eu quero justiça pra vocês terem matado minha mulher. Isso ele forma de Hulk. Ele não se transforma mais pra Bruce Banner, saca? Ele fica só Hulk. Aí, quando acaba, no final das contas, ninguém consegue parar ele. E aí ele chama um Sentinela, que é um herói que é esquizofrênico, mas que é muito poderoso e que ele morre de medo de destruir o mundo também. Ele tem o poder de não sei se é de 1000 sóis de energia, algum papo assim, sabe? E aí no final das contas ele consegue parar o Hulk, meio que rola um empate assim, e o Hulk se transforma. Mas o mostra nesse aí, bicho, o Hulk sai ganhando todo mundo, velho. Homem de Ferro, Wolverine, os X-Men, tudo. Ele um peteleco em cada um. Foi um negócio muito doido. Literalmente, cara, um peteleco em cada um. Tchau. Cara, sinceramente, um outro filme, cara, que tipo, uma HQ, na minha opinião, era uma HQ bem underground, tipo, poucas pessoas conheciam, mas quem conhecia admirava pra cacete, admirava muito, merecido. Que aí chegou o filme. Filme, eu admito que foi muito bom. Pode ser que você seja frio, não tenha gostado, mas eu adorei. Até porque eu nunca acompanhei a HQ muito antes de sair o filme. Eu já sabia da existência da HQ, que foi o Watchmen. Porra, cara. Meu pai primeiro tinha me falado sobre a HQ, eu comecei a ler um pouco, assim, esporadicamente. Aí saiu o filme, eu vi o filme, caralho, moleque. O Watchmen é muito bom, cara. Porque o Watchmen, ele mostra... Ele consegue colaterar os lados dos heróis, tanto na parte que eles estão fudidos, se desentendendo. Que é tipo X-Men, tipo os Vingadores, não sei o que lá, a Liga da Justiça, só que mostra muito mais o desentendimento deles, cara. Aí, porra, porra, o comediante morre, aí, porra, a história toda se gira em torno do comediante. Todo mundo que era do Watchmen, os Watchmen ficaram meio, caralho, o comediante morreu. Só que aí nego vai lembrando, cara, o comediante era um filho da puta, cara. Tentou estuprar a mulher lá, não sei o que lá, outras paradas assim. E é tudo parada no contexto da Guerra Fria, né, cara? Que aí cara, era... O que eu achei doido de Watchmen, eu gostei demais, foi uma adaptação muito boa, mas assim, o que eu achei melhor é porque eles não ficaram cheios de dedo, entendeu? Porque o Watchmen não dá pra você gravar cheio de dedo, cheio de, ah, não pode mostrar isso, não pode ter violência, não pode fazer apologia à tortura, etc, né? Porra, o Dr. Manhattan apareceu com a piroca de fora no filme. Foi. Então, assim, foi real, por exemplo. O Rorschach, que é um herói, por assim dizer, né? Extremamente complexo pra você interpretar e pra você colocar na tela, sendo fiel ao que ele é. Porque o que é que o Rorschach é? Um cara que não liga pra mais nada, né? Ele enlouqueceu mesmo, ele não toma banho e tal. Aí tem aquela cena que, assim, é pouca coisa, mas eu acho importantíssimo. Ele tá na casa daquele maluco lá, que eu esqueci o nome. O cara chega, ele tá comendo feijão, ele pegou feijão gelado e tá comendo, né? Aí ele fala assim, ah, eu posso esquentar o feijão pra você? Ele, não, assim, tá bom. Ele realmente, ele não liga mais pra nada, ele não liga, ele não quer, não tem mais prazer em viver nenhum, véio. Ele nem esquenta a comida que ele come. Então assim, isso aí ficou muito bom, isso são detalhes, mas isso aí pra mim faz a diferença no filme. E o Watchmen teve tudo isso. Aquela cena dele na prisão, velho, ele tacando óleo quente na cara do cara, porra, aquilo é excelente. Por mais cruel que seja, levou o Watchmen ao pé da letra. Excelente, foi muito bom, né? Cara, o Watchmen é um... Sério, é tipo, sem explicação, assim, porque eu, tipo, falando mesmo de viciado em teatro, não sei o que lá, todos os personagens, cara, tipo, muito, muito bem construído, muito bem feitos, cara, tipo, porra, cada um com... Ah, cara, cada um assim mostrando direitinho, tipo, porra, Dr. Manhattan sem emoção, porra, comediante babaca pra caralho, Rorschach meio querendo correr atrás, mas também não queria se fuder. Ah, cara, altas paradas assim muito fodas. É, pô, eu gostei bastante. Isso. Outro filme também, vamos partir aqui já pros filmes menos conhecidos, a gente já comentou muito dos conhecidos. Aliás, não, ainda tem uns ainda. Por exemplo, 300. O que vocês acharam assim de 300, meio? Que era um HQ. Uau, achei muito show o 300, velho. Porque inovou um pouco nesse termo de luta medieval lá, sangrento e pra caralho, entendeu? Porque os filmes não tinham aquele efeito sangue que 300 tinha, né? Que 300 tem. E aí os filmes depois passaram a também ter aquele efeito mais inovador que o 300 tem. E a história do 300 em si é uma história muito legal, né, velho? Cara, o mais legal do 300 é mostrar, tipo, a guerra sem arma de fogo, cara. Porra, é nego na porrada, moleque. Uma história felizmente triste, por causa que no final eles montam um exército gigante. Mas é triste quando o Leônidas morre, né, velho? Porra. Ah, sim, todo mundo já sabia. Você só não chora porque você tá na adrenalina do filme. É, porra, mas o Leônidas ali, véi. Mas você tem que entender, velho, que aquilo ali é a glória, entendeu, pra ele. Tipo, o que ele fez ali, se ele tivesse voltado vivo, talvez, sem sacanagem, não tivesse sido tão... A morte, o fato dele ir lá, velho, e morrer... Porque ele tinha habilidade pra ali, no, na última noite, quando ele falou assim, ó, hoje à noite, né, nós vamos morrer e tal, jantar no inferno, caralho. Naquela hora ali, ele podia pegar a tropa e vazar, velho, e falar assim, meu irmão, tem muito persa ali, velho. Entendeu? Ele podia, mas ele. Mas ele só perdeu porque filha da putaram com ele também. Entendeu? Mas, isso, cara, é a honra de morrer em campo. Exatamente, velho. Ele tinha que morrer ali, velho. Você quer morrer como, cara? Tipo, se você tava naquela época, você quer morrer o quê? Você pega, sei lá, uma gangrena depois que você tá andando descalço, pisa na pedra, aí amputa a perna e depois perde sangue e morre. Não, não quero. Você quer cair na porrada com os persas e tomar uma cravada de faca na cabeça, moleque. Essa é a diferença, eu não quero morrer. Ninguém quer morrer, mas temos que morrer. Vou por nossa pátria. Olha, 300 eu achei legal, muito legal. Também tem o V de Vingança, né, velho? V de Vingança, foda também. Caralho, V de Vingança é muito bom. E nego, porra, desceu o cacete. Falou, nossa, que merda, HQ é muito melhor. Porra, tipo, eu já li HQ, não venha falar que eu nunca li e tal. Tá, eu vi o filme primeiro, depois eu li HQ, admito, mas porra. Eu acho que ficou bom, cara. Eu não tô zoando, não. Eu gostei. Ficou muito bom. A interpretação do Hugo Weaving ficou excelente. As cenas dos discursos dele, ele se apresentando pra mulher, ficou muito bom, velho. Tá doido? Eu gostei. O mais legal dessa edição é que você vai comentando essas paradas, você já vai anotando os filmes, você vai baixar pra ver de novo. É verdade. Sabe o que alguém tinha que fazer, velho? O diretor do 300 tinha que fazer um filme do Musashi. Aí ia ser doido. Vocês nunca leram Musashi? Musashi? Eu já ouvi falar, mas eu nunca li, velho. Vou explicar rapidamente quem é o Musashi. Musashi era um espadachim que estava na casa dele tomando banho. Chegou uns 30 samurais na porta da casa falando, Musashi, nós viemos te matar. O Musashi saiu peladão, sem nada, pegou um cabo de vassoura e matou 4, e aí ele que? Roubou a espada de um deles. Pichê, quatro na, quase na Capitão Nascimento, é? Exatamente. Capitão Nascimento, versão japonês. Versão exato. Oriental. Já tem o Capitão Nascimento, né, velho? Pega o cabo de vassoura. Cadê o baiano? Fala! Isso aqui é How do you do now? Agora, na minha opinião, assim, um HQ que virou um filme, eu gostei. Pelo menos eu. Muitas pessoas odiaram, mas eu gostei, particularmente, é Demolidor. Porra, nego desce o cacete. Desce o cacete, mas eu gostei, cara. Não sei porque eu vi um quezinho ali que me atraiu aquele filme. É aquele que tem aquela elétrica gostosíssima? Isso. Eu lembro, esse filme foi ótimo. Que no final apareceu a Electra pra dar sequência ao filme lá na frente. Não, muito bom, excelente. Filme. Muito legal quando chove e ele começa a ver ela, assim, quer dizer, daquele jeito que ele pode sentir, né? E aí chove e ele pode saber como ela é, tipo, aquela parte ficou muito legal, velho. Muitas pessoas desceram o cacete, mas sei lá, cara, eu vi alguma coisa naquele filme ali que deu pra salvar, assim, digamos. Outro filme também que eu achei foda pra caramba, por causa do Nicolas Cage lá, Motoqueiro Fantasma. Ah, não gostei. Caraca, muito. É muito bom. Eu gostei, velho. Eu achei foda, assim. Pô, eu não assisti, então. Não, é legal, o filme é legal, mas eu sei lá... Achei de sessão de tela quente, saca, o filme? Não, fala assim, não é um filme de tela quente. Sim. Tipo, hoje, em tela quente, Motoqueiro Fantasma. É bem tela quente. Ele é meio vazio, tipo, ele não tem uma parada tipo, ó... Você nunca vai ver tipo, falar bem assim, hoje, em tela quente, Batman, Cavaleiro das Trevas. Muito difícil. Isso, é igual... daqui uns 5 anos. É, só daqui uns 5 anos aí, é. É igual do Demolidor também, não é aquele tchan todo assim, mas... Eu gostei, particularmente, assim. Que nem o Justiceiro, não é aquela coisa, mas é legal. É, passa na sessão da tarde. É, passa na sessão da tarde. O Justiceiro é uma parada que... Sério, eu acho que é a minha vontade, assim... Eu não sei, cara, mas eu gostei muito do Justiceiro. Tá, tipo, nos meus filmes, nos meus HQs que viraram filme, preferidos mesmo, cara, que eu adorei, cara. Assim... Juro. Assim, eu não acompanhava o HQ do Justiceiro. Não sei se vocês acompanhavam, mas eu queria saber se ele realmente seguiu. Se o filme realmente seguiu o HQ. Porque eu acho que não sei. A visão que eu tenho do Justiceiro no HQ, ele é bem mais, sei lá, uma coisa assim, mais foda, mais... Sei lá, uma coisa mais imbatível, assim, mesmo sim, ele sendo... Sim, mas o Justiceiro... é relativamente fadinha. É tipo... Eu não acho ele tão ruim, assim. Cara, não é um herói de proporções globais, saca? Ele resolve uns casos aqui, uns casos ali. É, os casos dele, né? É, tudo caso dele, né, cara? O que interessa pra ele. Se ele quiser, ele resolve. Que ele, tipo, justiceiro, por favor, socorro, os mafiosos estão traficando maconha. Cara, não é problema meu, sinto muito. É, mas é por causa da vingança da família dele, não é? Uma coisa assim? Cara, heróis que se movem pela vingança, cara. São os melhores, cara. Porra, cara, tipo, Batman que tenta vingar os pais até hoje, justiceiro. O Homem-Aranha, vingança do tio Ben. Não, porque, tipo, tem herói que é senso de justiça mesmo. Tipo, Super-Homem, cara, os pais dele estão lá. E tá ele lá trabalhando, não sei o que lá, mas aí rola uma merda e vai atrás. Agora, porra. Tipo, Max Payne, moleque. O filme é uma bosta. Eu não gostei nada do filme, mas tudo bem. Eu, pelo menos, não. É, o filme é muito estranho, velho. Tem alguma coisa a ver com HQ, o filme? Porra, cara. Qual? É, Max Payne, cara. Max Payne, eu comecei jogando jogos, depois eu li as paradas, e depois eu vi o filme. Cara, pô, tem uma parada que um monstro entra pela janela, cara. Eu não lembro muito disso. Que Max Payne sempre foi uma parada muito mais... Tipo, todos eles eram... Todos os inimigos e tal deles eram bem perturbados e tal. Não era a galera perturbada. Não, mas não é um monstro. É por causa que tem uma droga que deixa o cara super forte. Só que é dificilmente... o corpo aguenta a droga sem os efeitos psicológicos. E aí, o que acontece? Por mais que você ganhe super força, cabuloso, você tem a sensação de estar sendo atormentado por um monstro. E aí o Max Payne, no final das contas, ele tá morrendo e ele resolve tomar, né, a droga pra ele não morrer, né? E ele vê, assim, o monstro entrando pela janela, assim, mas tipo... E aí depois mostra de fora a mulher que ajuda ele... E, tipo, pra ela tá, tipo, super normal, mas pra ele, ele tá, tipo, gritando, e, tipo, tá tudo pegando fogo e o demônio, assim, do lado dele, sabe? Só que, mas é o efeito colateral da parada, mas eu não sei se tem a ver com HQ, porque eu nunca vi. Eu achei uma parada meio viagem, assim, mas eu, cara, gostava de jogar. Eu lembro que vagamente eu li HQ, tipo, vagamente mesmo. Eu vou falar aqui, 99,999% eu falo merda. Mas que eu não lembro nada dessa parada da droga, que todas as vezes que eu li HQ... Era ele, tipo, preso, assim, num centro psiquiátrico, correndo atrás da galera, assim, a galera barra pesada. É, mas tem uma coisa de vingança da esposa dele mesmo, né? Não, tem a vingança da esposa dele, cara. Que no filme ela era a desenvolvedora das drogas, né, de alguma coisa assim, não era? Uhum. Ou ela descobriu que estavam desenvolvendo essa droga e o cara tava... Ela era desenvolvedora... E o cara tava precisando de mais drogas e ele matou ela porque tava, tipo, viciadão, saca? Uhum. Eu não sei se foi uma parada, foi uma morte alugada, parece, alguma coisa assim. Eu sei que a história tem a ver com o assassinato da esposa dele, ele é movido pela vingança. Mas ele tá muito puto, velho. O bicho fica nervosão. Eu acho massa, eu gostei do Max Payne. Isso, agora saindo assim do lado dos caras, dos heróis, digamos assim, revoltados... Vamos agora também com uma HQ que virou filme muito legal também, já fugindo de todo o contexto que a gente falou pra trás, que é Constantine. Porra! Constantine foi uma HQ? Foi uma HQ. Caralho, meu irmão! Meu Deus, como eu sou inculto! Adoro esse filme, não sabia disso. Ficou pelo menos eu só acompanhei o filme. O filme ficou muito bom. Excelente, aquele filme é excelente. Aquela Raquel Weisz é a mulher mais linda do universo, véio. Ah, que maravilha, velho. Ah, que saudade. Só não podemos, assim, saber como foi do HQ. Eu vou estar lendo o HQ pra ver se realmente ficou parecido com o filme. Se você já leu aí, comente aí o que você achou do filme em contraste com o HQ. Se falar que é ruim, não será lido o comentário, tá? Que mais? Ah, teve um também de Sessão da Tarde também, que é O Fantasma. Esse eu acompanhava os HQs lá da época da Idade da Pedra lá. Caraca, muito, muito da Idade da Pedra. Não, foi o que o Douglas falou, não era aquele Richards lá, como é que era? Reed Richards. Ele não é o Fantasma? Não, ele é o Dr. Fantasma. Do Quarteto Fantasma. Não tem nada a ver? Não, velho, nada. A única coisa parecida é que Não, nada, sinto muito. Outro também, não sei se vocês assistiram, eu não assisti, infelizmente já passou até na tela quente, cinema em casa, coisa do tipo, que foi Spawn, Soldado do Inferno. Caraca, Spawn, moleque, o filme não gostei, os muito Spawn errado, véi. Não me entenda mal, o filme é bom, o ruim é o herói, cara, Spawn é um saco. Não, cara, o filme fez o herói ser um saco, cara, porque porra... Eu já li os quadrinhos, véio. É muito esquisito aquela porra. Cara, ele negociou com um demônio lá pra ser o soldado do inferno. Pra ser esparrado. Ele, é mulher, né? Pra ser esparrado. Tá parei, bom. Parei. Ah, legal falar que o Spawn é esparrado. Ai, cara, moleque, ele se revoltou. Ai, caraca. Moleque, é tudo, saca? Tipo, o cara foi pro inferno. O cara é tão foda que ele foi pro inferno. Você nunca viu. Negociou com o demônio, entrou, virou um soldado do inferno e se revoltou contra a galera. Agora mata a galera do inferno e galera da máfia, cara. Você tem que conhecer, então, você tem que ver Dante Inferno, mano. Dante Inferno. Ele vai lá no inferno e mata a morte, mata todos, meu irmão. Só pra recuperar a mulher dele. Isso que é herói, meu. Isso que é herói. Não é não, Dugão? Caraca, o que uma mulher não faz, né, cara? Faz muitas coisas. O que a falta de uma mulher não faz? Faz outras coisas. É, faz você. Eu quero o banheiro aí. O cara do Dante do Inferno. Duas coisas, cara. Morreu, a... ele foi não, um pouco... que a perda de uma mulher não faz, é isso que eu digo. A vingança. Ah. Aê! Finalmente chegamos ao lado heróico da parada. Porra, cara, são as mulheres que movem os heróis, cara. Que movem tudo, meu amigo. Né, elas movem você pedir com educação, amigo. É, já nos finais, nos finalmente aqui do cast, é outro filme também que eu achei a ideia bacana dele, assim, digamos. Justamente porque o HQ traz essa ideia, que é o Sin City. Tipo, fizeram um filme todo em preto e branco, só com as cenas tipo, principais, assim, a cores. Tipo, sangue, coisas vermelhas, azuis, assim, eles dão destaque para aquilo, que é justamente o que o HQ faz. Eu achei, nossa, a ideia bacana. Apesar que não podia fugir também do HQ assim tanto. Porque o que chama mais atenção no HQ é isso. Enfim, eu achei legal. Eu achei legal. Não tenho nada contra o filme, não. É, então, o que mais? Só de relance assim também. Que teve foi Mulher Gato. Excelente filme. Electra. Excelente filme. Moleque, você. Cara, quem reclama e fala ali, Mulher Gato foi um moleque. Halle Berry pode dançar Macarena, cara. Halle Berry pode dançar o Revolution. Excelente filme. Excelente. Obrigado, Halle Berry, por topar fazer a Mulher Gato e a Tempestade. Pra mim, salvou tanto X-Men quanto Mulher Gato. Isso. Excelente filme. Adorei, cara. Ainda mais que ela dá o toco no cara no final do filme. Perfeito, perfeito. Outro também foi Electra, que até a gente deu uma citada aí também por causa do Demolidor. Esse eu não vi, mas com certeza foi bom. Foda. Que mais? Eu acho que foram só esses mesmo. A gente já citou quatro. Com certeza a gente vai esquecer algum. Não, então, se você lembrar, comente, não xingue a gente, só comente. Fala, olha galera linda, esqueceram um aqui. Vai falar, porra, vocês são vacilão, hein, filhos da puta. Vocês esqueceram aqui, ó. A gente vai esquecer mesmo. Provavelmente de muitos, porque são muitos HQs e tal. Então comente e fale aí de quais vocês gostam mais e os que a gente acabou esquecendo também. Os próximos que estão vindo aí, que vai ser o Homem-Aranha 4. Capitão América, né, talvez. Capitão América, que diz, sei lá, eu tô botando muita fé no Capitão América. Que tá vindo eu tô botando mais fé nos Vingadores, né, que vai ter, depois que tiver o Capitão América, vai ter os Vingadores. Vai ver uma porrada de super-herói também. Bom, olha isso, velho, porrada, se eles conseguirem fazer isso direito, velho, Homem de Ferro, Hulk, Capitão América e Thor, comendo negro na porrada, isso vai ser muito doido, meu irmão, nossa senhora, velho. Vai vir uma frota de filmes aí de super-heróis muito louco. Uma frota. Frota. Com o Alexandre Frota. Isso. É isso aí. O negócio. O negócio é comer cu e buceta. Só em horário nobre, galera. Essa porra gerou uma piada interna que toda vez que eu tô conversando sério com alguém, o Rafael chega pra mim e fala, e aí, Douglas, qual é o negócio? Eu não aguento, mas peraí. Douglas tá falando lá sério com a pessoa e fala, porque o negócio é o seguinte, mano. Dogão, qual o negócio? Na hora. Ah, galera, tava na época, hein, bem pra trás mesmo, não sei se saiu. Se tiver saído, eu nem percebi de tão fraco que foi. Ou então se eles desistiram da ideia, que eles estavam pensando em fazer o filme da Mulher Maravilha. Não, ainda não. Vocês viram como é que tá isso, alguma coisa, vocês têm notícia? Nada, cara. Cara, Mulher Maravilha, pro filme ser bom, tem que ser com a Jessica Alba, né? Dizendo que era Colby, não sei, deixa eu pegar aqui o nome dela. Velho, a gente é... Mal, Transformers era um quadrinho, não era? Ou era desenho animado só? Acho que é desenho, velho. Acho que foi desenho e primeiro... Acho que, na verdade, primeiro era brinquedo. Não. Tinha HQ. Das antigas, muito das antigas. Mas tinha HQ, sim. Ah, então pra mim é um dos mais famosos, então, é. Um dos melhores também, porque os filmes do Transformers é genial. E vai sair um novo filme do Transformers agora, ouviu o trailer? Ah, mas nada disso importa. Qual que é o nome da mulher mesmo? Eu esqueci agora, velho. Megan Fox? Isso, Megan Fox. Ela também podia ser a Mulher Maravilha. Porra! Moleque, caralho, cara. Cara, eu devia ser esses caras que escolhem personagem. Não. Caraca, trabalhar com quem cinema... Quem você escolher assim? Pra ser o Naruto, então, Douglas? Pera aí que eu preciso de um segundo pra pensar. Brad Pitt de cabelo cortado. É, Brad Pitt de cabelo tintinho. Não, já tá muito velho, esse cara mais jovem. Podia ser o filho do Will Smith, pinta o cabelo dele. Claro! Claro! O filho do Smith, louro de olho azul! Passa uma chapinha, uma progressiva no filho da puta. Oxe, Easy Game, bota... Passa um pó branco na cara dele. Easy Game, bota o Smith de Azuma, ia ser doido, moleque, esse filme, velho. Olha, vai ser Naruto misturado com Street Fighter, velho. É muito bom, velho. Olha aqui, ó. Achei o nome da mulher que eu tava na época, rumores pra ela fazer o papel de Mulher Maravilha. Que é a Colby Smulders, será como é que... Ah, claro, Colby Smulders. Mas se ela é... Se ela é Budas, como é que você vai... Não. Ô, velho, até dá uma briga feia com a Megan Fox, né? Dá um caldo aí. Caldo, caralho. Caldo, nossa senhora. Deixa eu ver quem é Colby Smulders. Ah, agora te interessou, né, safado? É. Caras. Não conheço, não. Mas enfim. Galera. Não, só tô vendo aqui a Megan Fox aqui. Ah, eu sou mais a Megan Fox, hein, galera. Cara, Megan Fox é rainha, mas Colby Smulders. Pô, dá. É, moleque. É, quebra o galho. Faz um. Douglas, já pensei em colocar o nome do seu carro de Megan, velho? Não, velho, meu carro chama Will Smith, velho. Não, mas você não entendeu, Douglas? Mega. Ah, Fox. Porra, mano! Que pariu! Genial, velho! Essa foi quase tão boa. Deixa eu contar essa, velho. Jaider, qual é o carro que prevê o tempo? Não sei. O céu tá preto! Que merda, cara. A minha foi boa, ficou original. Eu criei agora, mano. É, muito boa, mesmo, verdade. Bota o nome do seu carro. Eu não posso falar o Fox tá preto, velho. Mas se o cara tiver um Celta preto, ele pode falar, né? É muito bom, eu devia ter comprado um Celta. Mas enfim, galera. Enfim, vamos terminar por aqui. A gente já citou uma porrada de filme HQ aí. Com certeza a gente esqueceu algum. E você vai dizer aí, se você lembra da gente, se você tem aquela memória de elefante, você vai lembrar pra gente aí qual filme foi que a gente esqueceu. Tranquilo? Então isso... Ah, galera! Que isso? Que isso, mano? galera... Enfim, comente aí, não esqueça de comentar e não se esqueça de divulgar, beleza? E é isso daí, então vamos para as nossas queridas conclusões. Por favor, Rafa... Pô, cara, eu sou fã do Batman, o que eu tenho a dizer, e que a galera tem que caprichar mais nos filmes, mesmo que sempre que tem um filme de herói, é um bom entretenimento pra gente, né, velho? Sempre é legal assistir filmes de herói, tem aquela história, aquela emoção e tal, que só os heróis podem trazer, né? É isso aí. isso é o que eu tenho a dizer, enfim, acabou. Nós, tá. Isso, e Douglas? Pô, cara, eu acho que é o seguinte, ou você faz um filme bom, ou você bota uma atriz bonita. Qualquer um dos dois me agrada, entendeu? Angelina Jolie, Megan Fox, tal, tá ótimo. Entendo essa não. E quando... Tá falando sério, assim, eu acho que... Ah, o que você falar? E quando junta os dois, então, filme bom com mulher bonita? Aí é Oscar, pelo menos Oscar meu. Então, eu acho que tem... Adaptar pro cinema é difícil, acho que pode mudar, a gente não pode ser paranoico, né? Mas, cara, tem umas cagadas aí, falar. Mas é porque vende, né, velho? Então, a gente também, os caras estão fazendo isso, não é por amor, não, véio, por dinheiro. Então, né, então, os caras querem lucro. Então, a gente também não pode falar, ah, como é que fizeram isso, que bosta, ah, vende. Então, pronto. Mas é isso aí, eu não vou deixar de assistir um filme de herói só porque nem fala que é ruim, porque, até porque não tem outra coisa que eu gosto. Então. Isso, boa, boa conclusão. E tu, Tê? Olha, o negócio é que filme, cara. Agora que pro filme sempre um divertimento, cara. Eu não tenho muito o que concluir, só que eu queria muito ver um filme do Aquaman, cara. É só isso. Que bosta que seria, cara. Sério. O Aquaman também seria massa, né, cara? Porra, seria foda. Vou dar ali um mergulho na praia. Não, mas teve uma participação do Aquaman no Smallville e foi até legal, velho. Eu vou ali dar um mergulho na praia, mas a gente tá no meio do país. Trago aí. Aquaman em Brasília, não ia dar um... ele traz a água até aqui. Super tsunami pra dar uma banhadinha. O mais curioso do Aquaman é que o arqui-inimigo dele se chama Jack Black, cara. Porra, coitado do Jack Black. Sério? Fazendo sua música, e aí já é inimigo do Aquaman. Sacanagem, né, velho? Isso, mas enfim. Tendencioso, sim. Mas vamos terminando por aqui, galera. Não se esqueça de comentar, não esqueça de divulgar, beleza? E aguarde o Caramba Cast 50 que está vindo por aí. Beleza? Então é isso. Hasta la vista. Fui! Cansei de assistir o filme do Flash. Não assim, super produção, né? Ah, cansei de ver o filme do Flash e nada. O filme deve ser tipo assim, passou. Acabou. O filme do Flash tem 2 segundos, cara. Que a mulher consegue uma roupa da marinha pra ele lá, que não, porque ele corre tão rápido que a roupa rasga. Aí o babaca vai dar uma voltinha com a mulher pra ela ver como é que é, ele pega ela no colo e sai correndo e a mulher fica quase pelada. Eu adorei esse filme, velho. Esse foi muito bom, velho. Ah, é um pornô do Flash, então, né? Uma coisa pra gente também. Caralho, velho. Porra, pornô do Flash aqui 2 minutos. Eu vou começar a ver.